Então hoje o tema se chama Confiança em Deus. Eu começaria assim falando para vocês, porque eu já passei por isso, né, por essas situações. Quem de nós já não reclamou de Deus algum dia, né, em algum momento, né? Então, acho que todos nós já reclamou, e às vezes até reclama da vida, da situação, por aquilo que a gente passa, né? Às vezes a gente reclama disso. Eu já reclamei, tenho certeza disso, que eu me lembro, né? Ou então a gente, quando precisa de Deus, os momentos de desespero, de problema. Então eu me lembro de quando era gurizão, daí a gente estudava, não pegava no caderno de jeito nenhum para estudar, né? Daí quando ia para a prova, né? Todo com medo, temeroso, o que fazia? Fazia uma oração a Deus e pedia para Ele lá baixar tudo que tinha direito para a gente lá fazer uma boa prova. Então imagina, né? Se isso funciona. Claro que não funciona. Então a gente não estudava, não fazia nada. Daí quando chegava no momento de desespero, de problema, a gente pede a Deus que resolva o problema. Então as coisas não são bem assim que funcionam, né? Claro que às vezes a gente reclama de Deus, reclama da vida, reclama do governo, de tudo. Mas por quê? Porque a gente não tem às vezes consciência de como que são as leis da vida, como que elas funcionam, né? Então às vezes a gente acaba reclamando porque a gente está, às vezes a gente está numa situação ruim, delicada, insatisfatória. E a gente tem o hábito de olhar ao nosso redor, só que a gente só olha as coisas boas, né? Para se comparar com a gente, né? A gente esquece de ver que abaixo de nós tem muita coisa ruim, como também acima de nós, claro, tem muita coisa boa. Isso a nível material, que é o que mais pega na gente, né? A gente só consegue hoje ver muito a nível material. Por quê? Porque aquilo que é palpável, aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, infelizmente ainda, para muitos, né? É o material. A gente se apega a ele, então a gente vê ao nosso redor pessoas que estão bem melhores, mas raramente a gente olha para baixo para ver quem são as piores, né? Então a gente gosta e adora tomar referência sempre daqueles que estão melhores do que nós. Claro que isso serve de... Claro que isso deve ser olhado de maneira quando nos serve de motivação. Então, se aquela pessoa que está melhor do que nós nos serve de motivação, eu penso assim, puxa vida, aquela pessoa está em uma situação tão bacana, tão legal, eu vou lutar para ficar que nem ela, ou para ser parecido com ela. Se a gente olha dessa forma, é uma maneira sadia de olhar as coisas, né? Então eu vou lutar, vou crescer para chegar onde eu desejo. E a gente sempre esquece de olhar para baixo, né? Os inferiores a nós. Eles também estão ali. Então se a gente olha tudo isso, às vezes a gente reclama de Deus, reclama da vida, reclama de tudo. Por quê? Porque a gente desconhece um pouco da vida, de como que é a vida. Eu sempre trago um exemplo bem simplesinho, né? Claro que a gente tem que pensar na vida como uma coisa muito maior do que uma única passagem, né? Então eu vejo assim, ó, que a nossa vida é como um iceberg, um bloco de gelo, né? O que a gente vê do iceberg, do bloco de gelo que fica para fora da água, é só um toquinho desse tamanho. O resto está tudo para baixo, imerso. Assim é a nossa vida. A gente fica um pouquinho do lado de fora e tudo que a gente já viveu em todas as reencarnações passadas é o que fica escondido. Ou seja, Deus coloca um véu sobre todas as nossas reencarnações para quê? Para que as reencarnações passadas, as visões passadas não nos afetem, né? Nosso crescimento e nosso desenvolvimento, tanto material como espiritual, nessa reencarnação. Para que a gente não seja afetado por aquilo que a gente talvez estivesse olhando sem necessidade alguma ou sem benefício algum. Então a gente nasce, vamos dizer assim, desprovido de todos esses pensamentos, essas visões, para quê? Para que todos cresçam igualmente. E através do crescimento igualmente, é que a gente se desenvolve, cresce, evolui. Então, a gente às vezes está olhando com um pedacinho da nossa vida, que é só isso aqui, ó. Nós não estamos vendo tudo o resto que ficou para trás. E ficou muita coisa para trás, está submersa, né, para que a gente realmente não seja afetado por isso, nem no vislumbramento do futuro, nem do passado. A gente vive o que? O presente. Não adianta a gente ficar querendo viver um futuro, a gente não sabe como é que vai ser, né? Então, o nosso futuro, a gente planta hoje. Então, claro que muitas vezes a gente reclama de Deus, reclama da vida, mas por quê? Porque a gente fica olhando só esse pedacinho que está fora da água, a gente não está vendo o resto. Então, se a gente tem dúvida, se a gente tem rancor, às vezes raiva de Deus, sei lá, se existe isso, a gente deve procurar os motivos. Porque Deus, Ele é um ser espiritual, né, de grandeza maior, porque nós somos seres espirituais, somos filhos de Deus. esse corpo de matéria, de carne que a gente carrega nessa reencarnação, isso vai ficar para trás, não vai servir para nada. É o nosso casulo que a gente usa nessa passagem, né? E o resto fica tudo para trás. Assim como Deus é um ser espiritual de padrão elevado, o maior de todos, nós somos filhos de Deus e nós carregamos esse padrão vibratório de energia, né, que a gente é, que é o espírito. Então o espírito que é um ser espiritual, energético, que vai passando de corpo em corpo, de reencarnações em reencarnações. E essa energia, ela é imortal, ela prossegue, ela não se desfaz. Então por isso que muitas vezes a gente não tem conhecimento do nosso passado. Para quê? Para que a gente possa levar uma vida de igualdade entre todos, para que todos cresçam e evoluam naquela pequena comunidade que onde ele nasce, que é a família. Então a família vai dar base para a gente crescer, para a gente evoluir, né, para aprender. E a minha personalidade, a minha carga espiritual que eu trago dentro de mim, é que vai ditar as regras da minha personalidade. E sou eu que determino quem eu vou ser, o que eu vou ser, de que forma que eu vou viver, de que forma que eu vou crescer. Mais ninguém. Deus não é responsável por isso, né? Por isso. É a gente que tem que lutar, crescer, evoluir, buscar oportunidades, mas Deus coloca oportunidades em nosso caminho. Às vezes mal compreendidas e mal aceitas por nós, porque a gente sempre está olhando sempre com um problema. Apesar de ser uma dificuldade, né, uma oportunidade de crescimento, a gente vai olhar sempre com um problema. Então, a gente tem bastante assim, resistência, né? E se deparar contra os problemas, resolver os problemas. E isso vai existir sempre na nossa vida. Jamais vai ser uma vida com mar de rosas. Para quem pensa que isso vai existir, não vai existir jamais uma vida de mar de rosas. Sempre virão problemas para a gente resolver. E assim é a vida. Porque só dessa forma que a gente cresce, né? Resolvendo problemas. E Deus é isso que Ele oferece para todos nós. Então quando a gente acha que Deus vai fazer a gente ganhar na Mega Sena, né, para tirar o pé daquela situação que a gente se encontra, a gente se engana muito, né? Mas às vezes acontece por merecimento. Alguém vai ganhar na Mega Sena, alguém ganha na Mega Sena. Sei lá se ganha, né? A gente nunca sabe, eu nunca vi ninguém ganhar na Mega Sena ainda. Não conheço. Mas vale a pena se tentar. Então no passado, buscávamos Deus nas dificuldades, entre os holocaustos, nas oferendas, nos incensos, nas rezas, nos cantos, nos cultos, né? Era necessária uma representação semimaterial e apropriada ao nosso estado de adiantamento e à nossa capacidade de entendimento espiritual. Ou seja, a gente só procurava Deus só nos problemas. Então, a gente não tinha algum problema, fazia o quê? Uma oração a Deus para ajudar a gente, né? Então, só na hora do holocausto, na hora da dificuldade, a gente socorria a Deus. Então as coisas elas não funcionam dessa forma. A gente tem que ter um contato com Deus diário, né? Através da oração, através de agradecer, através de pedir, né? Todos nós temos o direito de pedir. Claro que nem sempre a gente é atendido, né? E por que que a gente não é atendido? Porque tudo é uma questão de merecimento. Em tudo é uma questão de merecimento. É igual aquele trabalho que a gente entra numa empresa, né? A gente entra numa empresa para trabalhar e o que a gente quer é subir e prosperar dentro de uma empresa. De que maneira que isso acontece? Só com trabalho, só com sacrifício, né? Só dessa forma, com empenho, com dedicação. Na vida é a mesma coisa. Então, se eu quero crescer dentro de uma empresa, eu tenho que mostrar desempenho, tenho que mostrar interesse, tenho que mostrar dedicação, né? Dessa forma. E na vida pessoal, não é diferente. Eu só consigo conquistar as coisas, não só materiais, mas espirituais, com dedicação, com empenho, com interesse, né? E assim por adiante. Claro que a espiritualidade nos ajuda, Deus nos ajuda. Então, se a gente tem pensamento positivo, pensamento bom, a espiritualidade vai estar sempre do nosso lado, nos ajudando. Não tem como ser diferente. É a lei da atração, né? A lei da ação e reação. Eu colho por aquilo que eu planto, através dos pensamentos, atitudes, assim por adiante. Não é diferente. Então, aquela pessoa que faz o bem, que trabalha de uma certa forma, se empenha, se dedica com amor, com carinho, não tem outro jeito de não receber tudo de volta. É assim que funciona. Então, muitas vezes, a gente pede coisas a Deus impossíveis, né? A gente pede coisas impossíveis, que mal a gente não está preparado para receber. E daí quando não recebe, coitado de Deus, né? Só paulada. Então não funciona assim. Deus está presente em todos os dias dentro de nós. Se a gente quer receber coisas que realmente a gente ou faça merecer, só depende de nós, não depende de Deus. Ele é talvez seja um veículo, né? Fazer com que as coisas, as energias se movimentem para que a gente receba. Mas se eu não movimentar a máquina, eu posso pedir o que eu quiser para Deus que não vai adiantar nada. Então muitas vezes não adianta a gente se revoltar contra Deus, dizer mundos e fundos dele, né? Por quê? Porque a gente às vezes não merece. Então a gente tem que fazer com merecer. Atualmente, as nossas relações com a divindade têm caráter introspectivo. Se antes a nossa busca se concretizava na exterioridade das coisas, hoje, porém, a fazemos em espírito e em verdade, ou seja, na essência, no íntimo de nós mesmos. Então, antigamente, o que era uma coisa exterior, isso não é uma generalidade, claro, né? Antigamente, o que era uma coisa exterior, de só comunicar com Deus quando precisava, por um problema, por quê? Porque as coisas vinham de fora para dentro e nos atingiam, daí a gente comunicava com Deus. Hoje as coisas, acredito, né, que mudaram muito de sentido. Elas estão indo de dentro para fora. As pessoas estão procurando Deus por crescimento interior, muito mais do que isso, né? E não por coisas exteriores. Então, quando a gente procura Deus do interior, de dentro para fora, o exterior não passa a ter, passa a não ter muito mais efeito do que tinha antigamente, né? Ele perde o seu efeito. E aí que está a grande jogada, a gente colocar Deus de dentro para fora. Daí o exterior perde o seu potencial, perde a sua força. Então, a introspecção, processo pelo qual prestamos atenção aos nossos próprios estados e atividades internas, conduz as criaturas a se identificar com a maior de todas as fontes de poder do universo, Deus, manifestação onipresente em todas as suas criações. Tem uma frase que diz assim, que nada acontece na vida sem que Deus o saiba, sem que Deus o permita, né? E é assim que as coisas seguem, nesse ritmo, né? Então Deus está presente em tudo que a gente pode imaginar. Qualquer coisa que tenha vida ou não tenha vida, Deus está presente. Então, voltar-se para dentro de si talvez não seja uma atitude constante, né? Nem todo mundo pratica isso, mas é o caminho. Espontânea e natural, na maioria dos seres humanos, por possuírem o hábito de ocupar mais seus sentidos com impressões externas do que com as realidades interiores das coisas. Vou falar uma coisa aqui, os homens me perdoem, né? Mas eu também era assim. As mulheres, há muito tempo, elas têm mais essa religiosidade, né, intrínseca dentro de si. O homem é meio duro na queda, né? Ele não aceita muito bem essas coisas. Então, a mulher, eu vejo assim, que a mulher, ela é um ser muito, muito mais evoluído a nível espiritual do homem. Ela pega com mais facilidade, por quê? Porque ela já pratica isso há muito tempo. E o homem não, o homem é meio desajeitado, parece que tem vergonha de dizer sobre isso, falar sobre isso, ou fazer isso, né? Então, não é uma... É que não está descendo a lenha, né? É que é mais ou menos assim que a coisa acontece. A mulher tem uma religiosidade muito maior que o homem, intrínseca dentro de si. Então, cabe a gente correr atrás. Então, olha aqui, ó. Voltar-se para dentro de si talvez não seja uma atitude constante. Nem todo mundo faz isso, tem esse hábito, né? Se ligar a Deus, se juntar a Deus, mas aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. Buscar a Deus com os olhos do coração. Expressão paulínia é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos e descobrindo que Deus escreveu em todos os corações é que conseguimos alcançar a plenitude da vida abundante. Tudo que a gente tem que fazer na vida, tendo possível, se a gente conseguir, a gente tem que ter fé, amor e esperança. Essas três palavras, elas andam sempre juntas. Se a gente não tiver fé, e eu digo que a nossa fé é uma coisa que se conquista ao longo, né, da nossa caminhada, a gente não nasce com a fé pronta, né? A gente vai conquistando ela com os desafios, com os obstáculos, com as dificuldades, com o desejo, com a vontade. Então a fé é uma coisa que a gente vai conquistando aos poucos, né? E antes de a gente ter a fé, de ter a fé e acreditar em Deus, a gente tem que acreditar, tem que se acreditar em nós próprios também, né? Então, a gente tem que acreditar em nós, acreditar que a gente consegue realizar as coisas, conquistar as coisas que a gente deseja, acreditar em Deus, e tudo que a gente vai fazer, a gente vai fazer com amor. Tem que botar amor sempre no que vai fazer, fazer com amor, com dedicação, que tudo vem, né? E ter esperança, né? A gente tem que ter sempre esperança, que a gente vai conseguir conquistar e vai ter sempre coisas melhores à nossa disposição. Deus coloca sempre tudo para nós à nossa disposição, mas só depende de nós, de atitude. Então, quando a gente fala de fé, amor e esperança, são três palavras que elas andam sempre juntas. E se a gente começar a praticar uma atrás da outra, daí tudo se realiza, né? Tudo vem com o tempo, né? Por merecimento. Porque eu vejo assim, um grande mal nosso, ser humano, é a gente querer as coisas antes do tempo. A gente tem essa ansiedade diária, constante, né? Tudo que eu quero fazer, eu quero para ontem. A gente não consegue dar tempo nem que as coisas aconteçam por si só. E elas acontecem assim. Então, tudo que eu desejo conquistar, seja material, espiritual, de qualquer ordem, as coisas têm que ser amadurecidas, né? A gente tem que dar tempo para que as coisas aconteçam, né? Então, por isso que se às vezes eu quero uma coisa desesperadamente, eu peço a Deus uma bênção, peço a Deus alguma coisa que estou necessitando, e se eu não estou preparado para receber aquilo, né, que eu tanto desejo, a coisa ela não vai acontecer. Então, as coisas têm que andar em paralelo. Da mesma forma que eu peço a Deus que Ele me favoreça, me dê alguma coisa, uma bênção, um objetivo material, seja lá o que for, tudo a gente tem que colocar energia para que essa coisa aconteça. Então, não adianta eu pedir a Deus algo e não mexer, né? Daí eu estou esperando o quê? Um milagre. Estou esperando que um milagre aconteça, que Deus coloque uma coisa na minha vida simplesmente por colocar. Então não é assim que acontece. A gente tem que pedir, tem que fazer por merecer e tem que fazer a coisa acontecer. Daí a espiritualidade coloca energia naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente está se empenhando, daí a coisa acontece, né? Então são assim que as coisas acontecem, que elas vêm para a gente, por merecimento, por empenho e por dedicação. Então, entregarmos-nos a partir daí a sua orientação e sabedoria, sem restringir-nos a resultados esperados. Essa é a forma mais consciente de orar e de pedir a Deus. Então, Deus vai estar sempre presente em nós. Cabe nós fazermos por merecer. Então, tudo aquilo que a gente deseja, que a gente precisa, claro que a gente tem que sempre pedir a Deus. Mas a gente tem que fazer o quê? Colocar empenho, colocar dedicação, colocar a mão na massa para que as coisas aconteçam. E a gente nunca esquecer de agradecer. Então, uma coisa que a gente costuma fazer com muito hábito, constantemente, né, é pedir, pedir, pedir, né? Então, a gente não pode esquecer de agradecer. Então, da mesma forma que eu peço, né, eu agradeço quando recebo. Então, a gente tem que estar agradecendo sempre a Deus. Para continuar um pouquinho mais esse assunto, vou chamar a Beatriz.